O dia 25 de novembro na história, 1954, depois da reunião do Diretório Nacional, o Partido Social Democrata lançou a candidatura de Juscelino Kubitschek para a presidência da República. 1970, o escritor japonês Yukio Mishima cometeu o harakiri, o suicídio dos samurais. Ele sentia-se humilhado pela derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial e pretendia resgatar os costumes tradicionais japoneses. 1970, a Câmara dos Deputados autorizou a cremação dos cadáveres dos que manifestassem expressamente essa vontade. 1974, o exército republicano irlandês, o IRA, foi considerado ilegal depois que um atentado à bomba matou 21 pessoas. 1975, a redação tornou-se obrigatória nas provas de vestibulares. 1986, autoridades americanas admitiram que o dinheiro da venda ilegal de armas ao Irã servia para financiar as atividades dos Contras, uma guerrilha que lutava contra o governo sandinista socialista da Nicarágua. Esses são os fatos que fizeram o dia 25 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.